Pop Saudade 3D. Você certamente já pensou em voltar no tempo e refazer algo na vida. Muitos homens têm esse desejo de construir a famosa The Time Machine. 3D! The Time Machine. Que significa Máquina do Tempo. Alô, Icoracia! Máquina do Tempo é o termo que se refere à ferramenta que permite um deslocamento através do tempo de maneira não natural, possibilitando que o objeto de sua ação leve os passageiros da máquina. Podem se deslocar no tempo, o passado, o presente, o futuro. Você está diante da oitava maravilha do mundo, do maior desejo do homem. Você está frente a frente com uma nova super máquina do tempo. Bora começando agora sim. Hoje é a volta do Pop Saudade no estilo de Coracim, pra fazer uma viagem pra família que chega junto, pra curtir aquilo da Maiseno. Obrigado, DJ Duda. Obrigado a toda a família Cruzeirão, dando um pontapé inicial na festa de hoje. E a gente começando aqui agora sim. Começando no Pop. Bora que o Pretinho, bora que o Pretinho, bora que o Pretinho chegou. O Pretinho da Saudade. Bora começar sim, agora sim. Segura! Alonzinho, simplesmente romântico. Bora, meu Pop! Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra... Pop Saudade. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo e eu fico nu, fico nu, mar caindo. Segura! Cê fica me iludindo. E o Pop no tiro de coração. E eu fico nu, mar caindo. Deixa eu abraçar meu casal peladeiro, meu parceiro Denis e a Carla, aqui com a gente pra viajar no Pop Saudade, meu irmão. É o casal Lambi Lambi tá na área. Já curtindo o Pop. Romântico. Segura! Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. Bora, mira! Eu querendo algo mais, cê fica me iludindo. Rabetão! E eu fico nu. No não! Fico nu, mar caindo. Cê fica me iludindo. O Tati da TF, seu carinho e respeito muito grande aqui no Pop Saudade. Já pra viajar. Menina Pop chegando junto. Bora! A mulher do Cobra. Tá caindo, cê fica milu, milu, milu. Bora viajar, bora dançar e coração! Romântico. Não sabe se é normal gostar de dois. Eu passei no mãozinho, o rei dos caramelos. Leozinho da Ultra Shop. Vou te ajudar a decidir agora. Vai! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. O dia 4 aniversário do Mãozinha. 62 anos, né, Mãozinha? 60 anos. Leva o céu a... Sentir tirar do colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Amiga Baçanda, rasga dinheiro. Não. Já tá na área, bora Baçanda. Um abraço. Te traz do céu pro colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, te deixa molinha no chão. Oh, acabou sua dúvida. Sim. novo Pop Saudade, a super máquina do tempo. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é. Assis Produções, CDs ao vivo. Para decidir agora. Mais uma com a marca Assis Produções. Agora sim! Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Meu parceiro Claudinho e amiga Ninha. Quem aqui com a gente pra viajar. Sentir tirar do colchão. Ah, quem é que tira o seu mel? Ah, deixa a molinha no chão. Não tenha dúvida quem. Ah, te traz do céu pro colchão. Alô, senhor. Ei, dona da razão. Assim você me quebra. Parece que tem um coração de pedra. Segura! Ei, experimenta me pedir desculpa. Vamos dividir a culpa, pelo menos dessa vez. Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer. Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente. Não me faça desistir da gente. Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do... Equipe Lambi Lambi, sempre Lambi Lambi. Errada, você dá um jeito de ganhar na discussão. Giro de coração. Tá cansada de dizer, mas você sabe que eu amo você. Alôzinho 007. Ela é uma princesa que não usa coroa, ela usa boné. Não chama pop! Não precisa de... Minha Chopete, por ali com a gente, curtindo. Mais uma vez, aqui no Pop Saudade. Bora, minha Chopete! Ela tem um brilho que brilha mais que... A Mimi, a Magalene, tá por ali, só de boa. Dá pra viajar no pop! E adivinha só... Leozinho da Chope! Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Caranguejo dava só filé, Leozinho. Ela é toda, é. Toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Pra ninguém roubar. Equipe Ultra Shop. A equipe Ultra Shop já está no circuito. Ela é uma princesa que não usa cor. Eu te benzo e te curo. Vai! Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante. Uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só. Olha só! Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que... 007. Eu te conheci depois que a gente pagou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui num bar de curtela,

que você partiu o sítio. Negou pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Cala a boca, cagueta. Vai! Eliana! Pop! Taná! Capricho! Espera, não é o que você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. Pop Saudade. Faz tempo, já ia te... Já me achar, amiga Kelly, não, tá falando com a gente, curtindo. Eu só te peço muita calma nessa hora. Aqui. Precisa me escutar, não me ignora. E eu não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está com... Vai botando, meu pretinho, vai girando. Vai botando assim no pop, garoto. Devagar, garota louca. És tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta de... Olha aí, maestro. O caranguejo no Leozinho é 5 conto. Vai! Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito que fazer. O casal Ali e Alina, hoje curtindo o Pop Saudade, só de boa. Fazer uma cara que ele não curtiu o Pop Saudade, meu irmão. Você não sabe quando... Um abraço do Pretinho! É, você tem que entender que amores vem. Ele é lá do Icuí, tá aqui na área. Fica porque lá fora agora vai chover. Aqui. Pop! Perceberá. Pop Saudade. O tempo vai chegar. E aí, meu compadre? Devagar. Alexandre Duiz que chegando junto. E a minha amiga Thaís pra viajar aqui no Pop Saudade. Ciro de Coraci. Trouxe a maniçoba. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. E a nossa outra jovem já nos telões. Alô, Leozinho! E erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender porque você quer mais. Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Júnior e Neto. Pop Saudade 3D. Viajei com a Nassim! Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou aqui no Pop de onde venho e pra onde vou. De onde venho, não importa, pois já passou. O que importa é saber pra onde vou. Pop Saudade. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Ei, Cacá, traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso amigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Ei, mulher, vem morar. Vem morar comigo. Eu marquei com ele 9 horas. Ele me ligou 12h. Toma-te. Passou por debaixo da mesa do caranguejo. Deixa pra lá, deixa pra lá. Ai, pai, para. Aqui Tava só o filé e o feijão. Pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Vamos lá, família! Tem um violão que é pras noites de luar. Tem uma varanda que é minha e é sua. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. E o pop no giro de coração. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra quem? Pra mim. Pra quem? Pra mim. Ficou tão claro quando eu percebi que você nunca me amou, sincera. Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão... Empresário Fopinho chegando junto. Bora, Fopinho! Um abraço do Brejinho pra você, meu irmão. Esse considerado aqui em Coraci. Vamos lá! Sei tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Atenção, Bilu! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Bob Saudade, o giro de Coraci, dá mais cedo! Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra mim, pra mim. DJ Dalton no Pop Saudade 3D. Segure. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que a sincera nunca me amou. É. E você não me amou. Só queria usar meu corpo. E nós se divertir. E tudo que eu recebi de... Ai. Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Curtir essa viagem, Pop Saudade, Ciro de Coraci. E a gente vai comandando. E você vai dançando, vai viajando completinho. Quando o sol chegou, clareando o dia. Segura. Foi pra me socorrer da noite que eu vinha. É que nessa cidade tudo ficou entre nós dois. Uma noite em claro e o claro da noite vem depois. Pop Saudade. O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro, o amor é assim. Pop. Eu quis você pra mim. Pop. Eu quis você pra mim. Vamos lá, família. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde passa a vida, é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão, a minha solidão. Peguei pra cantar na beira de rio, meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Eu debrucei sobre meu verso violão. Um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Aonde? Aqui. Assis Produções. O sucesso voltou. Eriolanda. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Tá gravando? Na chuva da tarde. Tá gravando? Os passa-vida é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão. E a família invadindo, dá mais chino pra curtir o Chino de Goraci. Cheguei pra cantar na beira de rio, meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Segura meu pop! Se eu debrucei por sobre meu verso violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Peguei pra cantar na beira de rio, meu coração. Mais pólvora. Vai! Volta, amor. Mas dá bem. Um ano fez ontem. Te chamo. Onde estás? Segura! E vais voltar. Eu sonho. Se sai de mim, eu sofro demais. Meu lindo amor, volte, meu amor, pra mim. Sem o seu amor, já nem sei o que é dormir. Tão horrível foi, tanto assim. Onde tu estás, eu preciso descobrir. É pop! Se com outro estás, eu te perdi. Eu chamo só o empresário Fopinho de Goraci, o homem do Lava Jato. Olha, Fopinho, desconsiderado do Pretinho aqui no Pop Saudade. E o pop no Ciro de Goraci. Volta, amor. My darling. Um ano fez ontem. Te chamo. Mãozinha dos caramelos. Olha a mãozinha. Vamos lá. Que vais voltar. Eu sonho. Se sai de mim, eu sofro. Preciso te dizer, pra de uma vez te convencer, que eu preciso de você, que eu não vivo sem você, que eu não posso mais ficar assim. Aonde? Distante. Pra de uma vez se convencer. esquecer que eu não vivo sem você, que eu preciso de você, que eu não posso mais ficar assim. Um abraço especial, Super DJ Ivan, lá do Mini Pop, está chegando junto com a gente pra curtir aqui no Pop Saudade. Vamos lá! Na noite escura encontrar você. Bora viajar no Pop! A minha vida é amar você. Cada segundo aumenta o querer. Já raiou e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Aí o Leozinho fala assim: ei, mulher, volte por favor, me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Deixa pra lá, deixa pra lá. Meu amor, volte por favor. Você me deu a vida, eu quero estar contigo, minha querida. Agora sim! A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você. Amor, volte por favor, me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Meu parceiro Paulinho, o Pessigo do Comércio, aqui com a gente, curtindo o som do Pop Saudade. Um abraço, meu irmão, sinta-se à vontade, hein? Aqui no Pop. Um abraço do Pretinho. Alô, Paulinho. Chamo, chamo, chamo, chamo, chamo, chamo. E toca, vai meu pop, meu pretinho, vai tocando assim no pop coração. Bora dançar! Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Meu parceiro Cláudio e a Vanessa, junto com meu parceiro Fobinho, a comitiva do Lava Jato, hoje curtindo. Um abraço! Eu também já não espero muita coisa. Por ali tá o Claudinho dos Lame Lame. Bora, ladrão! Um abraço no Pretinho! Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. sendo assim. Equipe Lambi Lambi no fogo. Equipe Lambi Lambi no fogo. Equipe Lambi Lambi. Sempre Lambi Lambi. A verdade. Senhor! Nada demais. Seu casal Beladeiro, Denis e a Carla. Sempre viajando no Pop Saudade. Um abraço! E fica com paz. Meu amor. Ai, meu coração. Meu coração. Guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar. Amiga Barçana da Raja Dinheiro, abra aqui com a gente, curtindo também, um abraço. A minha chupete, estamos ali, só de boa. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração estragada, né, Magá? Tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Meu pop não tiro de coração, mas não tenho que chorar. Eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me reerguer. Recomeçar, a regra do jogo mudou. Puro congelo. Já que não sou mais seu amor, quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente, ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. E o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Mas não tenho que chorar. Eu não preciso sofrer por isso. Sei que quando eu me for, você vai chorar. E aí? Porque eu vou para sempre pra não. Mas voltar, vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou, é, e a gente se amou. Bora dançando! Você está dividida, eu posso entender. Esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Tá chegando também um grande futebol aí. Peladeiros da Saudade versus Ultra Shop. É, papai, tô lá nesse futebol. Não chore mais, meu bem. Fazer mais três gols, Denis. Não chore mais, meu bem. É pop! Don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Quero viver a vida inteira ao teu lado. V- Cola aí, meu compadre. Vamos, meu compadre. Ser amante, um amigo, eterno namorado. Mas se foi igual o caranguejo. E eu fico aqui. Você está dividida, eu posso entender. O mais sempre tem o Paulão na parada. Mas sei que esse outro não ama você. Meu parceiro Paulinho do comércio, aprendendo com a gente, curtindo só de boa. Um abraço pro Pratinho. Fala, Paulinho. Um abraço pro Pretinho, meu irmão. E eu venho de longe pra te socorrer. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Vai dançando no pop assim. Sei que não vou mais sofrer, porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez. Com quem? Comigo. Dizendo que eu sou o seu amor. É que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. Pops, pop, saudade. Alô, Icoraci! O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Pop, saudade. Ela veio pra ficar. Pop! Sei que não vou mais sofrer, porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez comigo, dizendo que eu sou o seu amor. Que sofreu demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivo. DJ Samuca, amiga Eli e toda a comitiva curtindo com a gente. Um abraço. Tá todo mundo por aqui. O meu amor já chegou. É pop. Pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. É tão bom amar. Viajando, vai viajando! Quando o DJ tocar esta linda canção, segue do Dó mais cedo! Você vai ouvir e lembrar da nossa louca paixão. Segura! Lembra quando a gente se amava sob a luz do luar? Ah, ouvindo esta canção tão linda, eu fui me apaixonar. Assiste, produções! É o nome do momento! Deixa eu abraçar também minha amiga Simone e meu parceiro Carlinho. Esse casal lá da barraca do Vero Peso. Essa galera que tá sempre no apoio do Pop Saudade e curtindo os CDs do Pop e do Pretinho do Pop Saudade. Alô Simone, alô Carlinho. Um abraço do Pretinho do Assis Produções. Quinta-feira a gente está por aí encerrando. Alô Assis. Ô peço pro DJ tocar. O melhor peixe frito com açaí do Vero Peso. Pra ela eu vou declarar toda a minha paixão. Peço que me dê uma chance pra poder falar. Ah, tô louco, apaixonado, meu bem. E com você eu quero ficar. Oh, oh, oh, oh. Quero ser seu amor. Oh, oh, oh, oh. Sem ele eu nada sou. Oh, oh, oh, oh. Quero ser seu amor. Oh, oh, oh, oh. Sem ele eu nada sou. Segura meu pop! e você. Chorei, chorou não? Não imaginei que um dia fosse solteira assim. Quando você falou que o seu amor se acabou, tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Chorei por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém. Chorei. Meu parceiro Paulão, o homem da regular está na. Bora, Paulão! Chorei, é? Por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Chorei, não imaginei que um dia fosse sofrer assim. Alô, que o seu amor se acabou. Alô, Pera! Olha quem chegou, Pera! Mudou no momento em que você... Passando... Não quero mais saber... Passando a minha rasga de dinheiro... Empresário Valpinho, empresário Valpinho de Coraxim, eu também é vice aí da Rasga Dinheiro, aqui com a gente curtindo só de boa, para Valpinho. A noite vem caindo. Um CD especial pra relembrar os tempos da Trap TV. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. E eu Eu não vou ficar sozinha. Eu não quero mais. Empresário Valpinho, homem do Lava Jato, tá na. Por isso tá com a puta, tá fim de gastar. Eu preciso de você. Segundo. Me dê um pouco de. Forra, muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender. Meu parceiro Pantera chegando junto. Bora, Pantera! Me dê um pouco. Alô, Valpinho! Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Ouvindo o som dos passarinhos. Meu parceiro Raimundinho, a primeira dama. Tá curtindo com a gente, tá viajando ao Zona Pop. Um abraço, meu irmão. Eu voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro. Empresário Valpinho, homem do Lava Jato. Tá por aqui com a gente, curtindo só de boa. Ele, seu amigo Carlinho e a sua esposa pra viajar. E chegando Pantera agora no horário. Bora, Pantera. Segura. Volte logo, meu amor. Volte logo. Lindo. E eu não acreditei que fosse o dia 4, aniversário do meu parceiro Mãozinha. Bora, Mãozinha, o homem dos caramelos. E me encontrar sorrindo. Sabe que por dentro eu choro, choro por você.

possa até se entender. Mas só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Vai! Pop Saudade, a super máquina do tempo 3D. E a gente no Ciro de Coracim, um Pop Saudade Cruzeirão, tá mais sino! E o Pretinho vai fazendo você viajar! Uou. Sei que você está sozinho, e como eu está carente, quem sabe talvez a gente possa até se entender. É só que você não olha, parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. Bora dançar, recordar, viajar e coração. Quantas vezes nem ouviu, quantas vezes te falei da falta que você faz pra minha vida. Bora recordar, bora! Quantas vezes me negou seu abraço, seu calor. Depois que a gente se casou, veio a rotina. Quantas vezes tive ataques de paixão e me declarei, mas foi tudo em vão. Oh, maridos e esposas não são diferentes de um casal de namorados. Oh, pois meu amor, de suas mãos acende minha paixão. Viaje, coração! Pois tantas vezes eu me lembro de você. E beijando, olha aí, Bilo, que eu sou a sua vida. Pois sem você, o meu amor não vale nada. Ser a sua eterna namorada. Não falo nada, só observo. Banda, o Pop Saudade, o Giro de Coração. E o Pretinho vai fazendo você viajar. DJ Dalton, DJ Dalton, DJ Dalton, DJ Dalton. Não tem mimimi. É saudade pra valer. Bora fazer assim, bora. Bora recordar no pop. É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está. Aí depois a mãe diz que era trabalhador. Quero te ver ao meu lado. Quero sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter. Bora, minha Jovete, bora pra cima! Dar-lhe, querida, te quero. Rabetão. Oh, dar-lhe, querida. vida. Te amo. Arrasou. A minha mãe deixa. Vai não. Ele não vai não. É impossível continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclipe. Em meus sonhos eu te vejo. Mas vai não! Tu não está aqui. Vai, meu compadre! Vai não! A Thaís deixa ou não deixa? A minha mãe deixa. Se você voltar um dia, parei minha vida pra ter seu amor. Voltar minha vida. Dança viagem, coração! A gente tem brigado tanto. Por que não parar? Vez com essa bobagem, viu, Cacá? De viver com cenas de ciúme, pois a cada briga move um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é não ser preciso nunca pedir perdão. Meu parceiro Robozinho do Cruzeirão, aqui com a gente curtindo o Sala de Boa. Robozinho, um abraço, meu filho. Tamo junto. Abra um sorriso pra mim, porque chorar separados é muito pior. E o pop no sino de coração. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Amor de sonho e desejos. Abraços e beijos, igual vamos antes, dois grandes amigos. Ei, Cacá, liga pra quê? Isso é mais fácil dizer. Te amo, te amo. É verdade. Alô, Fobinho, o empresário de coração. A gente tem ligado tanto, por que não parar? Vez com esta bobagem de viver com cenas de ciúme, pois a cada briga morre um pouco a paixão. Há quem diga que amar de verdade é preciso nunca pedir perdão. Cacá, daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor. É. Abra um sorriso pra meu parceiro Bilu, o cara que mais serra o Pio Azul. É muito pior. Eu te proponho fazermos o amor mais bonito de todo o universo, com rosas e versos. Amor de sonho e desejos, abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amantes. Pra que esse é mais fácil e dizer. Te amo, te amo. Bem, meu patrão e Edivan da Ultra Shopping. Os caras que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Hoje meu parceiro Leozinho tá por aqui representando a Ultra Shopping. Ele, meu parceiro, meu compadre Alexandre do Whisky e o seu grande amor Thaís. Só de boa. Vamos fazer a camisa pro Alexandre. Mas dele não é Ultra Shopping. É o Ultra Whisky. Abraços e beijos, igual fomos antes, dois grandes amantes. Brigas pra quê? Isso é mais fácil. Segure agora sim. É como um raio de luz. Ai, amor, doces palavras quando estou acariciando tua pele. Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal, mas tem o sabor do pé se não estás. Uou! Quando tenho teus braços, nós voamos tão alto. de suspiros. Ai, amor, que me alegra a alma quando falo de ti, que me destes o teu amor. Eu não posso viver sem ti. Ai, amor, ai, amor. Pop Saudade. Pop, pop, pop, pop. É como areia do mar. Ai, amor, dia claro, sombra e sol da minha vida. Ai, amor, frágil como um cristal, forte como um trovão, fere como um punhal, se não estás. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor, ninguém pode alcançar. Ai, amor, ai, amor, caminhamos por mil caminhos. Olha só, Bilu, dia 22 de dezembro, ai, Ultra Shop estará na sua confraternização e a gente vai lá nessa serrada, meu irmão, lá no Casota, no dia 22 de dezembro, tem a confraternização da Ultra Shop. Eu vou lá serrar. E me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti. Ai, amor, ai, amor, caminhamos por mil caminhos. Ai, amor, ai, amor, desejos e de suspiros. Ai, amor, que me alegra. Ei, Cacá, você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer... Deixa eu abraçar meu parceiro Gilson Marabá, chegando junto com a gente pra curtir essa viagem. Olha, aqui no Pop Saudade, meu irmão. Esse é considerado do Pretinho. Meu amor, você me deixa louco. Tava com a gente lá no Tauari, curtindo Pop Saudade. Sabe que é nós, meu irmão. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não... Deixa eu abraçar também a amiga Gabi. Sim. Aqui com a gente viajando no Pop Saudade. Um abraço! O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh. Aqui. Meu amor. Segura! É gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama, me chama. Nada apaga esse calor. Vamos! Tá chegando mais um passeio aí, Pop Saudade, diretamente pra Castanhal, na gravação do DVD do Pop Saudade, lá na sede do Guarani. É, meu irmão, vai ser muita onda. Você quando está... Já tem um bonde fechado, Bilu. É mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota me... No dia 15 de dezembro, primeiro Pop Fluvial. É, papai. Mais um que vai arrebentar. Você me deixa... Segura que vai ser muita pólvora. Mas um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o fim. Mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor. Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. Cacá. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, oh. Alô, Carlinho! Meu amor, olha o caqueado do ladrão, meu irmão. A gente se ama. Vai! Nossa, cala a boca, cagou. O se inflama. Essa cama vira chama. Nada apaga esse calor. Mais uma no Bob. Também seguindo teu olhar. Em cada passei, em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar. Paulinho do Comércio! Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão. Mas este vazio... Esse CD, meu parceiro Paulinho, vai curtir lá no setor dele. Me diz que... Bora, Carlinho! Ainda... Bora, Paulinho! Segura! Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho? Norte, Pantera Velha Guarda. Se você me dá uma vontade de morrer, eu estou perdido. Nem sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom. DJ Ivan e a sua primeira dama Dalva e a comitiva do Popstar tá viajando com a gente. Um abraço! Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Em cada rosto eu quis te ver, eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Você anda que eu não consigo achar o teu caminho. O DJ Samuca, de Ronge da Pedreira, tá viajando com a gente aqui no Papo Saudade. Tá curtindo o Ciro de Coração? Vamos lá! Eu estou perdido, nem sei que dia é hoje da semana, mas sei que pra quem ama qualquer dia é bom pra se negona. Achar o teu caminho, ficar assim sozinho sem você, me dá uma vontade. Dança, recorda e viaja. Meu pensamento longe vai, essa lágrima que cai já não dá pra segurar. Saudade de você, amor. É saudade de você. É saudade de você, amor. E Coraci. É saudade. Amiga Baixã. E a minha rádio é dinheiro. Bora, Baixã. A solidão vem machucar, o coração já quer parar, e você tão longe está. É saudade de você. Pra mim você é o melhor, Bilô. Pantera da Rádio Gajinheiro. É saudade. Pra se considerar de você. Segundo. Saudade de você. Valeu, Bilu! Amor, depois da girafa, pra mim você é o maior. É saudade de você. Tentei te encontrar. Onde você está, eu chorei. Por você estou chorando. Parou, fura olho. Olha, não mexe com as minhas, que eu não mexo com as tuas, hein? De saudade de você. E será que eu saí do Curió pra perder aqui em Coraci? De saudade de você. De saudade de você. Papo Saudade, Ciro de Coraci da Maisino. Eu só não quero surpresas na última. Helena Pop. Olha agora. É. E ainda existe amor. Olha, bem. Perdeu uma guerreira, né? E me diz, enfim, eu sou meu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão. Não, que me entre esse amor que mais pólvora entre a mim. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. O Bilu nem bebe, só eu que bebo. Se não lhe veio bastante, meu bem, me perdoa. Bora, meu patrão Fopinho, bora ver. Se ainda existe amor, só uma água, duvido. Vem pra mim. Enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Você de uns dias pra cá vem mudando demais o seu modo de ser. Deixa eu abraçar meu casal Light chegando junto. Meu parceiro Scooby, a Josi. Esse casal que tem um carinho e um respeito muito grande. Alô, Scooby! Uns dizem que o Scooby é meu irmão mais velho. É uma nuvem que voa. Segundo! Se não lhe veio bastante, meu bem, me perdoa. Se ainda existe amor, Cacá. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim.